inferno é aqui, é cada um por si. Não existe amor, só dor, enfim. O inferno é aqui, é cada um por si. Não existe amor, só dor, enfim. Lutaram por poder, é a lei do mais forte, tente se proteger. Quem quer ser respeitado, tem ferro aniquilado, 5 janelas e refrigerado. Então esteja preparado, que eu vou te levar a um mundo conhecido, cheio de perigo, é aqui que eu convivo, cercado de bandido. Será que é bom pra mim? Não sei se você tem medo, mas eu prefiro assim. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Passando em frente à boca, cumprimento tudo bem. O respeito pelo rap só existe na favela. Bairro Nobre em frente à polícia, com certeza alguém caía nela. Lugar violento, sangue e sofrimento. Nosso divertimento é fumaça ao relento. Tá vendo o cabrito? Já foi, virou tatu. Embaixo da terra, confere na lista. Então risca mais um. Senta o aço, faz um regaço, os comédia acha bom. Doido tem que ter o dom, engatilha bem, bem, você pode ouvir o tombo do fulano quando ele cair. Malandro pede estia, começa a chorar. Sinal da cruz, ele já sabe começar a rezar. Dá lembrança ao cão quando estiver fervendo. E lembre-se de mim aí no chão se contorcendo. Quebrada cabulosa, tem que ter coragem, mas não vou fugir daqui. Eu não quero ser covarde, então eu peço a Deus que ilumine os filhos teus, dê perdão àqueles que pequem e ajuda pra quem se perdeu. Aqui é desse tipo, vivemos sempre em risco. Você não acredita em tudo que eu digo, mas se você quer ver é só vir aqui. Mas tem que saber entrar para poder sair.